O sangue brota no horizonte, a vida estampa na rua, as almas se trancam nos corpos que logo se atiram à lua. O sangue brota no horizonte, a vida estampa na rua, as almas se trancam nos corpos que logo se atiram.